Coração. Meu amor, volta pra casa, não me faça mais sofrer. Solidão tem gosto amargo, de saudade faz doer. Eu preciso de outra chance, é você que eu adoro. Se você voltar pra casa, aí eu não choro. Sem o seu amor não dá, sem o seu calor é fria. Sem você eu não me ajeito, nem de noite nem de dia. Dentro do meu coração, solidão é brasa. A saudade tá batendo, dizendo: volta pra casa. Meu amor, volta pra casa, não me faça mais sofrer. Solidão tem gosto amargo, de saudade faz doer. Eu preciso de outra chance, é você que eu adoro. Se você voltar pra casa, aí eu não choro. Sem o seu amor não dá, sem o seu calor é fria. Sem você eu não me ajeito, nem de noite nem de dia. Dentro do meu coração, solidão é brasa. A saudade tá batendo,